Bom dia a todos, irmãos. Hoje o domingo é um domingo que chamamos primícias de oração. Nós temos o dia todo de jejum, de oração, de busca. Então, desde as 9 horas, na hora que terminarmos esta reunião, este culto, nós continuaremos aqui orando, uma lista de motivos, adorando. Vamos até as 18 horas, quando começamos o outro culto, e terminamos orando ao Senhor, buscando ao Senhor juntos aqui no final do culto da noite. Nesses dias eu tive uma experiência interessante. Eu recebi um e-mail de um irmão num congresso que eu vou participar, e eu vi as orientações que estavam ali, e eu deixei para respondê-lo depois. Sabendo que, no meu raciocínio, eu não precisaria respondê-lo, porque ele só estava me mandando as informações, ele não, no meu entendimento, ele não estava esperando nenhuma resposta minha, ele só me enviou a comunicação, as informações. Mas nessa semana também, eu enviei comunicação a muitos irmãos do projeto, e a maioria não me respondeu. E você pode ter certeza que a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo foi assim: lembra do e-mail que você recebeu e também não respondeu? Então, quero que você entenda o que é que acontece hoje. Por que você não respondeu? Porque você está tão cheio de coisas. E você já definiu: não, ok, está tudo certo. É possível que esse e-mail ou que o e-mail que você mandou não tenha nenhum problema se a pessoa não responder. É possível que, mesmo que haja problema em se alguém não responder, isso possa ser corrigido depois. E é interessante porque Deus não está falando de responder e-mails. Deus está falando que tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que as coisas que realmente são importantes estão sendo atropeladas por um mundo de outras coisas. E o Senhor falou comigo assim: cuida de ser, preserva que isso seja uma característica sua, que faça parte do seu caráter. Alguém escreveu, responda. Alguém pediu, responda. Alguém buscou, atenda. Seja, não deixe que a correria dessa vida passe por cima, ou te leve a passar por cima de um monte de coisas que são importantes. Eu estava aqui, cuidando de uma série de coisas, e então a secretária me disse: pastor, tem uma pessoa que ligou, que quer vir aqui para conversar com o senhor, ver o senhor e tal. E eu disse: ai, meu Deus, eu estou tão atarefado, tem tantas coisas, alguém que chega aqui de última hora acaba tomando um bom tempo e eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso sair tal hora, porque eu não posso atrasar em pegar a minha filha e vamos ver. Aí o tempo foi passando, eu fiz todas as coisas, graças a Deus, a pessoa não veio, e aí quando eu desci a escada, estava indo embora, saindo já apressado, porque era 5 para meio-dia, e meio-dia tinha que pegar a minha filha, e aí a pessoa estava aqui embaixo. E eu falei assim: ah, meu Deus, não vou poder dar tempo. E o Espírito Santo falou assim: dê atenção. Se alguém está escrevendo, se alguém está buscando, se alguém está ligando, alguém está precisando, é uma oportunidade, e é talvez a principal oportunidade agora de eu responder a pergunta ou a oração dela através de você. De eu ampliar alguma coisa que eu quero fazer, seja com essa tarefa, com esse e-mail, com esse telefonema, com esse atendimento, através da sua vida. E o Espírito Santo foi maravilhoso comigo. Ele falou assim: pensa na pessoa, pensa se fosse você, que saiu lá da sua cidade, veio para Belo Horizonte, viajou horas e chega aqui com o interesse, o desejo, a alegria de conversar com o pastor, de dar uma palavra, e o pastor não atende, não posso. Pensa assim, filho. E aí eu caminhei aqui, pensando já assim, obrigado, Marcos. E o Senhor falou comigo, ouça ele com atenção. E eu mudei a minha forma de atender a ele. No final deu tudo certo. Não teve nenhum atraso problemático. Não teve nenhum problema em eu chegar um pouco depois. E eu ouvi aquele irmão já debaixo dessa palavra do Espírito Santo. E eu fiquei vendo, precisa ser o Espírito Santo lembrando a gente, porque do jeito que nós estamos nessa correria, a gente está passando por cima das coisas sem nem perceber. E aquele irmão falou assim, pastor, começou a contar algumas coisas de muitos anos, os CDs, as músicas, as mensagens que ele ouve, e o Senhor falou comigo assim, está vendo a importância disso? Eu quero te mostrar aonde está chegando o seu trabalho. E aí, de repente, aquele irmão começou a falar assim, e Deus está me mostrando que ele já entregou o seu projeto. Vocês estão indo para um lugar muito grande. Eu pensei assim, bem, isso é genérico, né? Isso é genérico. Quem não chega aqui e vê que é pequeno? E o Espírito Santo falou comigo assim, está nas suas mãos, você crer e se apropriar da palavra profética ou você não crer. Nós vamos dar volta mais 40 anos no deserto até que venha uma nova geração que creia. Senhor, quantas coisas nós estamos deixando passar porque não respondemos o telefonema, não respondemos o e-mail e na loucura, na correria dessa vida, que a gente tem coisa demais. E aí estávamos conversando sobre isso essa semana e a Dani falou assim, só as pessoas estão cansadas, recebem centenas ou milhares de mensagens, de vídeos, de frasezinhas, de WhatsApps, de Facebook, de não sei o quê. Cansado, cansado, meu Deus do céu. E você está correndo aqui, aí chega um outro, faz isso para mim, chega um outro e-mail, faz isso, chega um outro WhatsApp, isso aqui tem uma pergunta, uma coisa, um bom dia, que você fala, meu Deus, eu parei. E o Senhor falou comigo nesse assunto do e-mail, que eu não respondi a tempo. Ele falou assim, cuida, para você não estar atropelando coisas extremamente importantes, porque você está com o horário apertado, correndo, cheio disso, cansado daquilo outro. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo realmente de muita iniquidade, irmãos. Nós estamos vivendo os dias que antecedem o governo do anticristo. E nós estamos tão anestesiados que nós estamos atropelando isso também. Não, eu tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, aquilo, e nós estamos atropelando, inclusive, a única realidade que temos à volta, que é o governo do anticristo, que está se estabelecendo com toda a força. Semana passada, os Estados Unidos liberaram uma palavra para o mundo inteiro. Eu compartilhei isso aqui com os irmãos. E no mundo inteiro, mais de 26 milhões de pessoas enviaram mensagens com umas cores na sua fotografia dizendo, eu aprovo o casamento homossexual. Domingo passado eu ministrei uma palavra que está no site chamada assim, saiba expressar a razão da sua fé. Cada dia mais eu e você teremos que saber a razão da nossa fé. Teremos que saber expressar a razão da nossa fé. Eu creio nisso, por isso, por isso, por isso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu creio isso, isso, isso, por isso, por isso, por isso. Firmado na palavra. Então, nessa semana também uma nova notícia. As editoras, não só no Brasil, no mundo inteiro, nunca cresceram tanto. E é absurdo o volume de livros, de material didático para crianças aprenderem a doutrina de demônios chamada escolha de gêneros. Livros infantis para o mundo inteiro que trazem todas as histórias que a gente sabe, que a gente ouve, que agradam criança, mas ensinando que elas não têm sexo e que elas, na hora que quiserem, podem experimentar o que quiserem, até definirem qual será o seu gênero. Isso inundou o mundo. O que a nação dos Estados Unidos fez, não sozinha, mas como um selo, como uma última gota de transbordar da iniquidade. Semana passada, é real no mundo espiritual. E nós estamos atropelando isso, nós estamos cuidando da nossa vida e a gente não percebe que Jesus está voltando. Que o mundo está nessa situação. E, principalmente, que as pessoas à nossa volta estão tão carentes de Jesus, que nós estamos com tão pouco poder de Deus. E o único caminho para a gente crescer nisso é oração, jejum, palavra. E nós precisamos decidir por isso. Depois do Limiar 10 anos, está no site, você pode ouvir as ministrações do Limiar 10 anos, que é um tempo importantíssimo na história da vida, na história da igreja, a vida da igreja. O Senhor está nos dando uma palavra muito clara. Eu não consigo outra palavra senão campanha, mas campanha é tão superficial, mas enquanto não aparece outra palavra, eu vou usar campanha. Estamos entrando numa campanha. Uma forma assim, talvez, mais abstrata, nós estamos entrando numa nova dimensão. Uma outra expressão que eu também usei essa semana, nós estamos virando a chave. Para você entender bem o que é virar a chave, nós encerramos o tempo em que a gente apenas vai suprindo a demanda da alma de cada irmão. Estamos chamando o grupo de irmãos que temos, discípulos, membros da igreja, e aproveitamos para falar isso com milhares de pessoas que nos ouvem pela internet, com esses irmãos membros das suas igrejas, que esta é a hora de nós virarmos uma chave. Eu não estou aqui mais para mim mesmo. Eu não posso estar atropelando as coisas importantes, seja o e-mail do meu irmão, do meu pastor, seja o telefonema de alguém que precisa de ajuda, seja parar tudo para visitar e orar por alguém, seja principalmente me encher da palavra. Eu estou virando a chave. Eu não posso mais ser um crente correndo atrás de que o Senhor me abençoe nisso, me abençoe naquilo, e vivendo a vida terrena como se fosse tudo maravilhoso. Eu preciso ter consciência do tempo em que nós estamos vivendo nessa terra. E eu quero isso. E é assim que Deus vai nos prosperar, nos abençoar, nos alegrar, nos encher de oásis, nos encher de bênçãos, nos fazer comer o melhor dessa terra, dentro dessa convicção de que o tempo que vivemos é um tempo do fim e que nós precisamos nos posicionar segundo o que a palavra do Senhor diz. Nesse domingo de primícias de oração, nós estamos orando por vários motivos, várias questões. Inclusive as necessidades pessoais. Nós nunca vamos parar de ter necessidades pessoais. Nós nunca vamos parar de ter nossas preocupações pessoais, familiares, financeiras, que ocupam grande parte do nosso tempo diante do Senhor. E isso não está errado. Nós precisamos orar por essas coisas, interceder por essas coisas, pedir ajuda por essas coisas, mas nós precisamos aumentar o nível de consciência do tempo que estamos vivendo e da nossa função como os únicos que creem em Jesus. Talvez os únicos da família, talvez os únicos da empresa, talvez os únicos daquele prédio, daquele bairro, os únicos que creem em Jesus, talvez naquele círculo de amizades. Eu sou o único que crê, então eu preciso ser alguém que faz diferença e traz luz e seja sal para essas pessoas que estão à volta perdidas. Estamos orando nesse dia de primícia de oração por que o Senhor nos traga convicção se a nossa vida é uma vida de oração ou se nós somos frouxos. Então, eu tenho aqui inúmeros irmãos que eu estou colocando diante do Senhor que, no chamado de primícias de oração, nunca vieram. Nunca vieram. Eu estou pondo diante do Senhor a vida desses irmãos. E eu quero conversar com um por um para dizer, irmão, se você está atropelando tempo de jejum, de oração, você corre o risco de ser enganado por todo esse governo que está se implantando, não vai se implantar. Muitos já estão enganados debaixo desse governo com as doutrinas de demônios, com os não estou nem aí, ou com não tem nada a ver, ou que não acho que é assim, com a sua ideologia pessoal. Já estão debaixo do engano do anticristo. E só um esforço, uma decisão pessoal, uma vida debaixo da autoridade da cruz, como esse desenho anuncia, de renúncia, me leva a tomar algumas decisões. Então eu não vou atropelar mais alguma coisa, Senhor. Seja um e-mail importante, seja um telefonema, a necessidade de um irmão. Seja, Senhor, meu tempo de oração, jejum, leitura da palavra. Muitos irmãos aqui, até hoje, não valorizaram o primícias de oração. Eu não sei, eu não posso, eu não vou, eu vou no culto às 18, eu vou uma hora antes, o que lhe é conveniente. Eu estou falando com você, membro desta igreja. E uma coisa, eu vou dizer, Senhor, o Senhor não vai me cobrar isso, que aquelas ovelhas que o Senhor me deu ouviram o que o Senhor mandou dizer. Se você é membro da igreja e você não coloca um domingo como esse, um no mês, talvez a sua única experiência de jejum em meses, quem sabe em anos, se você não põe isso como prioridade, se você atropela isso por qualquer outro motivo, você precisa ouvir nesta manhã, seja você que está aqui, seja os que estão assistindo pela internet agora, seja os que vão ouvir na internet depois, você precisa colocar isso diante do Senhor. Põe como um referencial, no mínimo, o que o Senhor convocar na vida da igreja em que eu pertenço, de jejum, de oração, de missão, eu priorizarei. Então, eu estou desafiando você, no próximo Primícias de Oração, do mês que vem, você definir agora, eu estou definindo agora, que o próximo domingo eu estarei aqui de 9 às 9. Eu desafio você a definir hoje, domingo, dia 2 de agosto, eu estarei aqui de manhã, 9 horas, um dia de jejum. Se você não consegue fisicamente, tem limitações, você pode administrar o seu tempo. Você não está correto só se ficar aqui de 9 às 9. Mas se você pode, acabou. Não, eu não posso, eu preciso atender isso, isso, isso, porque realmente minha saúde, meu médico. Então você vai administrar, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso assim, isso, isso, mas o Senhor sabe que tudo o que eu posso, eu entreguei. Então, 9 horas da manhã, você pode estar aqui. E nós estamos desafiando os irmãos, nós termos 9 horas da manhã, no domingo que vem, toda a igreja reunida. E nós vamos experimentar o que é que acontece, Senhor, se toda a igreja parar para orar e jejuar o dia todo. O que o Senhor vai fazer na minha vida? Como vai ser aquela semana? Como vai ser o meu segundo semestre? No mínimo, eu vou provar ao Senhor que eu faço parte, que eu pertenço, que eu sou discípulo, que eu ouço, que eu valorizo e que eu estou buscando. Eu estou buscando. Pastor, eu tenho uma escala de trabalho e eu não consigo mudar. Deus vai abrir alguma porta, Deus vai receber o seu culto. E lá no trabalho você vai estar com o coração ligado aqui. Pastor, eu tenho um almoço de família todo domingo, não dá. Você tem um mês para ir avisando todo mundo. Dia 2 de agosto eu não estarei. Dia 2 de agosto, nem pense. Mas eu não posso, porque nem pense. Não, nem pense, minha família, que eu estou menosprezando algo que eu preciso e você precisa, nós precisamos, porque o tempo que estamos vivendo é o tempo que só com jejum e oração nós vamos vencer. Eu quero isso, Senhor. Então, a campanha que estamos começando, a palavra é tão fraquinha, campanha, ela vira a chave na nossa vida. É uma estação nova na vida da igreja. Embora nós tenhamos nessa campanha o elemento, a mudança do auditório, a compra da propriedade que Deus está nos dando, e eu não sei se isso realmente assim, vai ter tanta importância, porque é possível que o Senhor Jesus volte antes da gente reformar o lugar. Mas, de qualquer forma, nós vamos dando passos pela fé e vamos tirar proveito. Ainda que a gente entre naquele lugar só para ter lá alguns meses de evangelismo, de culto, e Jesus voltar, não tem problema, nós estamos assumindo uma nova estação. E junto com esse elemento, a mudança, o Senhor está trazendo para nós alguns elementos que são coerentes com o tempo que estamos vivendo e com essa palavra que eu estou compartilhando com vocês. Você vai encontrar no site da igreja, você vai encontrar uma página nova, que é essa página chamada Eu Pertenço. Esse é o nome dessa campanha que nós entramos, e tudo que vamos caminhar durante esse próximo semestre vai ser baseado nisso. Eu pertenço. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou um crente que acredita em Deus e usa Deus para abençoar meus projetos. Eu é que estou inserido no reino de Deus, nos projetos de Deus. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Portanto, eu pertenço a essa igreja local. Não fale mal da minha igreja. Se alguém falar com você, olha, por isso que eu estou achando que a gente chama o pastor na hora, chame o pastor na hora. Eu pertenço, essa é a minha igreja, essa é a minha carne, esse é o meu corpo, eu pertenço. O que é que está tendo hoje, amanhã, o que é que vai ter domingo, o que é que estamos, nós estamos fazendo o quê? Eu pertenço, e eu decido, Senhor, que a minha vida no corpo de Cristo será prioridade acima de qualquer outro e-mail, de qualquer outra programação, de tudo que essa sociedade está dizendo, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Eu decido, Senhor, eu pertenço. E a primeira parte que eu quero ministrar nessa manhã é os quatro níveis, clica por favor, e ali você vai estudar, você vai entrar, se você pertence, você vai começar a entrar nesse site com mais intensidade, porque nós vamos a cada semana recheando de mais ministrações esse site, e aqui em os quatro níveis, pode baixar, por favor, mais. Pode baixar. Primeiro nível, esporádico. Nós temos pessoas que semeiam no reino de Deus de forma esporádica. Talvez você nunca tenha semeado, mas hoje você decide, eu quero semear de uma forma esporádica. É uma vez, eu quero ter uma experiência, eu quero... E não tenha como centro do seu pensamento dinheiro. Você vai entender a ministração. Envolve o dinheiro. Mas não é o centro do seu pensamento quando nós estamos falando em semear, em campanha, em eu pertenço. Tenha isso bem firme para você. Segundo, intencional. Eu sou alguém que esporadicamente estou num culto, esporadicamente eu estou no primícias de oração, esporadicamente eu vou numa vigília, esporadicamente eu me esforço, eu abro mão de alguma coisa para estar no culto, mas agora eu decido ser intencional. Eu quero me planejar, eu quero estabelecer prioridades, eu quero estabelecer alvos, eu quero ter um plano no decorrer de um ano inteiro em que intencionalmente eu priorizo algumas coisas no reino de Deus. Terceiro nível, generoso. Eu sou intencional, Senhor, eu faço isso, eu cuido, mas eu agora quero subir um degrau e eu quero ir para generosidade. Eu quero fazer mais do que faço hoje. Eu vou insistir com você. É possível que na nossa mente a gente pense só em dinheiro. Principalmente nesse momento em que nós vamos mudar e vamos comprar uma propriedade e nós vamos precisar de dinheiro. Mas nós não estamos falando só de uma campanha de compra de imóvel. Nós estamos falando do tempo que estamos vivendo, da circunstância que estamos na realidade mundial. O tempo profético que vivemos. Estamos desafiados a uma decisão. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço à minha igreja. Eu quero buscar o reino em primeiro lugar. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, aquilo que era esporádico, eu subo. Se eu não era nada, eu quero pelo menos esporádico. Se eu era esporádico, eu quero ser agora intencional. E se eu era intencional, eu quero agora ser generoso. E se eu era generoso, quarto nível, eu quero ser mais generoso. Eu quero ir além do que eu posso, eu quero ir além do que eu já fiz. E um detalhe nesse quarto nível, mais generoso, eu quero trazer alguém comigo. Eu quero influenciar as pessoas que estão à minha volta. Segunda página que nós vamos ver, você vai estudando em casa, se chama Os Alvos. Primeiro, tempo. Segundo, conhecimento. Terceiro, habilidades. Quarto, serviço. Quinto, dízimos e ofertas. Sexto, oração. Sétimo, testemunho. Oitavo, ministrações. Primeiro, tempo. Eu quero dedicar mais tempo para Deus. Quero buscar mais a sua presença, conhecer mais a sua palavra, cultuar, testemunhar e servir mais vezes durante a minha semana. Para isso, reavaliarei minha agenda buscando deletar aquilo que não tem frutificado tanto. Segundo alvo, para esses quatro níveis, conhecimento. Eu leio a Bíblia esporadicamente, mas eu quero fazê-lo de forma intencional. Decido me tornar um conhecedor mais profundo das verdades bíblicas, das histórias sagradas e dos princípios, dos ensinos que o Espírito Santo me traz através dos meus líderes e dos meus irmãos. Eu quero aplicar a palavra no dia a dia, encarnando Jesus em tudo que penso e faço, até poder ensinar a outros o que estou recebendo. Habilidades. Vou escolher algum dom que tenho. Eu já faço isso intencionalmente. Eu toda semana cuido disso. Mas eu agora vou entrar para um nível, uma dimensão nova de generosidade. Eu quero que haja generosidade na minha vida. Nessa questão da habilidade, eu vou escolher algum dom que tenho, alguma habilidade construtiva, a fim de ajudar a outras pessoas. O que Deus me deu de talentos vai se tornar um ministério na vida da igreja local. Eu saio do esporádico e o meu alvo é ser mais generoso. Então eu quero valorizar as habilidades que eu tenho e colocá-las à disposição do Senhor. Eu estava há 3 anos atrás numa igreja lá no Nordeste e as irmãs vieram arrumar a mesa da ceia e haviam 3 ou 4 tipos de toalhas diferentes sobrepostas e colocadas de um jeito e outra enrugada e outra, e vieram com vasos, vieram com coisas, vieram, e ficou tão bonito. E eu fiquei vendo aquelas irmãs que chegaram cedo e arrumaram aquilo, e então uma olhou assim, foi lá, tinha um pouquinho assim para o lado, ela foi lá e corrigiu, a outra já veio, olhou, achou mais uma coisinha, uns detalhes que para nós não faz nenhuma diferença, para elas fazia diferença de cuidar a mesa da ceia. E lá naquela igreja eu fiz uma oração: Senhor, eu quero pessoas assim na nossa igreja em Belo Horizonte, irmãos e irmãs que fazem como a Ivana, é a resposta de oração, fez contra outras irmãs, como a Ludmar faz, como a Simone já faz aqui, como tantas outras irmãs fazem. Isso que o Senhor falou assim: você tem isso lá, filho. Pessoas que têm habilidade da decoração, como essas irmãs que mencionaram, e outras que eu posso estar esquecendo, e pelo amor de Deus, ninguém fique magoado porque eu esqueci, é só porque eu esqueci mesmo, são irmãs valorizadas demais, ou irmãos, homens menos, os homens são mais frouxos nisso, assim, ah, tá, não sei o quê, é mais fácil o homem assinar um cheque entregado do que vire, a mulher não, a mulher já vem, se doa mais, mas nós estamos pedindo ao Senhor que cada um de nós sejamos levados do esporádico para o intencional, do intencional para o generoso, no uso das nossas habilidades. Serviço, eu quero me envolver nas tarefas da igreja local e nas ações missionárias. Vou dedicar 1 hora, 1 dia, 1 semana, as férias. Eu quero ter a alegria de servir a quem precisa. Eu estou dando a você, irmão, um referencial que será extremamente importante para esse tempo em que você descarta o governo do anticristo e você se submete e se rende ao governo de Cristo. Eu quero ter na minha vida, continuamente, seja esporádico, se é esporádico eu quero intencional, se é intencional eu quero ser generoso, se eu sou generoso eu quero ser mais generoso. Eu quero ter atividades de serviço E o Senhor vai te mostrar quais são. Não precisa sair fazendo todas as coisas. Não tenha pressa. O Senhor vai te mostrar quais são as atividades. E você vai ser um membro da igreja conhecido e reconhecido por alguém que tem um serviço e faz o melhor. Canaliza suas habilidades servindo alguém. Dízimos e ofertas. O zelo pelos altares de culto ao meu Deus será ampliado. Quero aprender as leis bíblicas da semeadura e descobrir a abundância das janelas do céu através da fidelidade e generosidade nos dízimos e ofertas semanais. Em todo culto, quero ter algo do Senhor como oferenda. Irmão, qualquer pessoa. Estivemos agora estivemos agora em Campina Grande e recebemos lá vários irmãos do sertão da Paraíba que testemunham a pobreza que viviam. E um dia, não veio uma coisa do governo, não veio uma ideia, o Senhor entrou na vida daquelas pessoas e colocou na mão daquelas pessoas recursos abundantes para uma obra extraordinária que Deus está fazendo naquela cidade do sertão da Paraíba. Nós temos muitos irmãos que vivem uma vida limitada ao seu universozinho, com a mentalidade, com a circunstância do país, com os pensamentos de terceiro mundo mesmo, e eu não estou pregando que Deus vai te enriquecer, que Deus vai ter, você vai desfrutar. Eu estou declarando que todo recurso que o Senhor quiser dar a você para realizar a obra dele virá à sua mão. Senhor, ainda não chegou, vai chegar. Um irmão me ligou esta semana, um grande amigo do Rio, e falou assim, se eu pudesse, eu comecei uma construção agora, se eu pudesse, eu ia te emprestar 1 milhão para você já comprar o imóvel hoje. Eu sei que você faria isso. Mas nós empreendemos a obra e agora comprometemos todo o recurso que temos nessa obra. Eu falei assim, não tem problema, irmão, Deus vai pôr na sua mão. 1 milhão... que não será para a obra, e você vai se lembrar disso, e vai perguntar a ele, Deus, por que, que o Senhor colocou esse 1 milhão? E ele falou assim, eu sei, eu vou lá levar para o Sóstenes, isso mesmo, irmão. Deus pode tudo, e nós não estamos falando, quero enfatizar, de comprar imóvel, porque pouco importa ter ou não ter aquele imóvel. Jesus está voltando. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de reunir um grupo maior e de estarmos de uma forma distinta numa região da cidade. Então nós ousamos por fé. E a questão do imóvel é crescimento, não é conquista de propriedades. Então, irmão, se for pensando só em coisas terrenas, com a mentalidade terrena, não adianta pensar em abundância de Deus. Mas se for priorizando o reino, eu saio do esporádico e vou para o intencional, do intencional e vou para o generoso. Se for priorizando o reino, o Senhor vai colocar todos os recursos para as habilidades que te deu, para o serviço que ele te chamar e para coisas lindas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oração. Quero dedicar um momento pequeno e intenso todos os dias, orando por uma lista de motivos que incluem minhas questões, minha família, a vida de muitos outros, a missão da nossa igreja nessa cidade, no Brasil, em outras nações. Eu sou esporádico, Senhor, nisso eu sou esporádico. Eu oro de vez em quando, mas eu agora quero passar a ser intencional. Eu quero ter horários diários. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Eu quero, eu decido, se essa palavra é o Senhor que está me dizendo, através do meu pastor, em relação ao momento que estamos vivendo, à vinda de Cristo, ao governo do anticristo, eu me aproprio dessa palavra e eu quero ser intencional, generoso, mais generoso na minha vida de oração. Eu quero, Senhor. Testemunho. Aprenderei a falar em público, diante de outras pessoas. Descobrirei a alegria e o dom do Espírito Santo no poder para testemunhar. Eu estava visitando o Alfredo e a Anitta, e graças a Deus, Deus pôs a mão poderosa. Segunda-feira, o Alfredo abriu o peito, mexeu tudo no coração, trocou as veias, fez uma ponte e uma coisa, e já está em casa, graças a Deus, alegre, conversando. Ele queria conversar mais da reforma do auditório do que da... E a Anitta falou assim: pois eu estava lá, pastor, no hospital, e esperando, porque eu não podia entrar no CTI, e aí tinha uma senhora que chegou e sentou do meu lado, e o Espírito Santo pôs no meu coração: eu tenho que falar para essa mulher, ai meu Deus, mas eu tenho que falar para essa mulher, e aí ela pegou a Bíblia, abriu, olha esse versículo, olha o que Deus fala nesse versículo, e leu o versículo à mulher, e orou pela mulher, falou assim: graças a Deus. E aí veio um negócio assim, um sentimento de, agora eu posso, porque realmente o Espírito Santo nos desafia, e quando nós ousamos testemunhar, ele nos enche de mais poder para testemunhar. Senhor, eu testemunho de forma esporádica, eu, de vez em quando eu falo, eu fico constrangido, mas eu quero ser intencional, eu quero ser generoso, eu quero ser mais que generoso, em nome do Senhor Jesus. Quero, Senhor. E também, depois do testemunho, ministrações. Eu quero ter algo para ministrar. Eu quero alcançar uma autoridade em que eu sou mesmo filho de Deus. Autoridade, servo, sacerdote do Senhor. E eu vou poder, senta aqui comigo. E eu vou ministrar alguma coisa. Aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquele patrão, aquela pessoa. Aquele governante. Eu, governante, não tenho nem acesso. Deus abre acesso. Deus abre o acesso. Senhor, eu quero, nesse tempo em que a gente está atropelando até os e-mails, eu quero parar de atropelar as coisas e eu quero começar a priorizar alguma coisa do teu reino. Eu quero crescer nisso e eu terei algo do Senhor para ministrar às pessoas. Talvez não seja apenas ao vizinho, talvez não seja apenas individualmente, talvez seja na célula. Eu quero uma célula. Pastor, me capacita, me ensina, me conduz, eu quero ser um líder de célula, eu quero ministrar a pelo menos 12 ou 15 pessoas toda semana. Eu quero isso. Nunca mais, virei a chave, nunca mais eu quero ser apenas um frequentador da igreja. Porque eu peço ao Senhor para me abençoar, Ele me abençoa algumas coisas. Mas no dia em que eu não for atendido numa necessidade pessoal, eu vou me rebelar, eu vou achar ruim, eu vou ficar triste, magoado, eu vou ficar... eu vou arrumar outro caminho, porque se eu estiver vivendo centrado em mim mesmo, como o humanismo desse século, o Senhor pode me abençoar tanto que for, uma hora eu desisto do Senhor. Mas eu não quero essa vida, Senhor. Eu quero que a minha vida esteja centrada no Senhor, no teu reino. E eu me aproprio, eu pertenço, eu tomo posse dessa campanha. Em nome do Senhor Jesus. Se caminhamos dessa forma, você pode ter certeza que você vai ter convicção do seu chamado ministerial. Eu sei o que eu faço nessa terra. Eu sei para que o Senhor me chamou. Eu sei quais são as minhas missões nessa terra que eu vivo. Eu sei, e o Senhor vai te chamando e te levantando e te sustentando para um ministério específico, e tem espaço, irmão, para todos os ministérios que você puder imaginar do corpo de Cristo, numa igreja local, num bairro, numa família, numa cidade, no país, na região para onde vamos. Você vai ver no site o Envolva-se. Ninguém tem pressa, nós não estamos querendo nada para mês que vem, mas é uma decisão de continuidade. Ninguém vai sozinho, ninguém sabe tudo, vai ser no ritmo como Moisés no deserto com o povo, o ritmo das crianças, o ritmo dos idosos, no ritmo dos animais, no ritmo de todos, aquele mais apressadinho, afoitozinho, é porque a igreja, vai sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Você sabe que não é minha frase, isso é um ditado comum aí. Agora abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Gênesis, capítulo 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Se você for numa cidade do interior, onde a vida é mais calma, quando der 9 horas da noite, está tudo fechado. Sim ou não? Mas se você for numa linda cidade da Europa, com um padrão de vida elevadíssimo, você vai descobrir que as pessoas também dormem cedo. Se você estiver nos Estados Unidos e quiser ir jantar muito tarde, você vai descobrir que a maioria dos lugares, tudo fechado. E aí a Dani sempre observou quando a gente viaja para um desses lugares. E ela sempre fala assim: país desenvolvido, as pessoas dormem cedo. Até na roça, o cara mais inteligente, porque planta, porque lida bem com o gado, porque cuida bem da sua família, mesmo que seja simplesinho da roça, o que, que ele faz? Ele dorme cedo. E o que é que ele colhe? Da bênção de Deus nos milagres da terra. Isso é um sinal para nós. Isso é um sinal para nós. Eu quero levar uma vida mais quieta, mais tranquila, menos agitada, menos corrida, menos cheia de coisas. Eu quero levar uma vida mais simples, mais descansado. Não é só para ficar mais tempo na televisão, nas coisas que eu amo, que eu gosto. É para eu ouvir mais a tua voz, para eu dormir mais cedo, para eu estar mais descansado no meu físico, no meu emocional, porque foi o Senhor quem estabeleceu estações, dias, anos, dia, noite. E para cada estação o Senhor determinou o fruto certo. E eu estou atropelando muita coisa, Senhor. Eu decido nesta manhã fazer parte dessa campanha. Eu pertenço. É uma campanha para mim, mudança de vida. Virei a chave, nova estação. E eu sou membro dessa igreja, eu decido me colocar debaixo dessa cobertura do que vamos caminhar nesse semestre, em que eu vou mudar algumas coisas da minha vida. Vale a pena você entrar no site hoje e ler tudo o que está publicado. E semana que vem você vai entrar no site, vai ter mais um mundo de outras coisas que vão acrescentando. Ensino, palavra, discernimento. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. No culto à noite, eu vou ministrar a continuidade dessa palavra. Se você pode se esforçar e estar no culto à noite, vai ser muito bom. Você vai poder ouvir durante a semana no site, mas não é a mesma coisa, irmão, de você estar aqui. E eu quero incentivar você a se esforçar, estar no culto à noite e receber o restante desta palavra. E mais do que isso, você pedir ao Espírito Santo discernimento. Deus colocou esses dois motivos para termos como alvos de oração nesse dia. Senhor, eu quero ser convencido pelo Teu Espírito Santo do tempo que estamos vivendo e da necessidade que eu tenho de uma vida de oração. Uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida de relacionamento com o Senhor. E eu quero isso para mim, Senhor. E eu quero priorizar isso. Eu não quero ser pego de surpresa, como num piscar de olhos, como um ladrão que chega sem avisar. E descobrir que o Senhor voltou. Ou descobrir que eu tenho que assinar um contrato com o anticristo. E eu vou continuar pensando, mas já tem nada a ver. Não é assim. Tem problema. Não, Senhor, eu quero ter o Teu Espírito vivo, governando, atuando, conduzindo minha vida. Eu quero parar de ser uma pessoa que só está preocupado consigo mesmo. É o segundo motivo de oração que Deus me deu para essa manhã. Nós vivemos numa região de culto ao humanismo. Eu estou falando de algo específico. A Praça da Liberdade é um altar arquitetônico ao humanismo. Pode estudar. O lugar em que estamos é a maior concentração em Belo Horizonte de palácios, sejam as casas chiques, seja o Palácio do Governo, o Palácio da Maçonaria, o Palácio do Bispo, o Palácio da Macumbaria. Nós estamos na região da cidade onde tem a maior concentração de palácios. Portanto, estamos na região da cidade onde tem a maior concentração de altares. E um deles é o humanismo. Isso acontece no mundo inteiro, é uma das consequências da globalização. Na ministração do Josué sobre o Glocal, está no site da igreja, você vai ouvir que uma das consequências da tal globalização é que os homens em todo o mundo se tornam cada dia mais centrados no seu próprio umbigo. O Senhor já havia previsto isso. E se você e eu quisermos ser salvos, nós precisamos nos posicionar. Uma forma tão humilde, tão simples, tão limitada, que nós temos hoje, para tomarmos algumas atitudes, é essa campanha. Senhor, eu me apropriei, eu pertenço ao teu corpo. E eu quero fazer parte. O desafio de mudar para um novo lugar da cidade é muito mais do que imobiliário, financeiro, logístico. É um desafio de vida. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu pertenço a essa igreja local e eu quero que a nossa igreja, enquanto o Senhor não voltar, seja uma igreja que faz diferença na cidade. Uma igreja ousada. Eu não quero nem sombra daquele tipo de vida, daquele tipo de ação do inimigo em que a gente fica tão dodói com a gente mesmo. Declarei uma resposta ao que você ouviu nesta manhã. Senhor, se depender de mim mesmo, eu vou continuar no lugar, no ritmo que eu estou, porque está cômodo. Não está cômodo, eu estou desanimado da vida, eu estou chateado com tudo, com Deus e o mundo, eu estou doido para achar mais um culpado. Não está como, está difícil, mas eu também estou afim de nada, eu estou sem força, perdi as forças, eu estou desanimado, desesperançoso. Não, Senhor, eu vou me posicionar. Eu quero um relacionamento com o Senhor nesses dias em que o teu Espírito, pessoalmente, vai me impactar de alguma forma. Eu recebo esta palavra, Senhor. Você pode levantar a sua voz e declarar isso a Ele. Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E nós lançamos como semente boa em terra fértil a palavra que o Senhor trouxe a esta igreja. Para o nosso tempo, para o nosso contexto, mas também sintonizado com o contexto bíblico, mundial, a realidade dos dias que vivemos. E nós recebemos esta palavra e nós nos apropriamos dela. E nós declaramos e confessamos ao Senhor que se depender de nós, ou pelo comodismo, ou pela falta de força, nós vamos ficar do mesmo jeito. Mas nós nos levantamos no poder do Espírito Santo. E ao tomarmos a ceia, nós estamos avaliando a nós mesmos para discernir um pouco mais do corpo de Cristo. Então a força não vem de mim. A força vem porque eu estou em comunhão com meus irmãos e juntos nos fortalecemos, porque o sangue de Cristo corre nesse corpo. E o Espírito Santo nos conduzirá. Nos conduzirá. Convido você a se colocar de pé. Você vai receber o pão e o cálice. E ao receber, ore ao Senhor. Ponha diante do Senhor a sua vida. Ao receber, dê uma resposta ao Senhor. Não é para mim que você vai responder se você aderiu à campanha, porque se você apenas aderir a uma campanha, vai ser um fiasco. Mas ao Senhor você vai responder: Senhor, eu entendi a sua palavra a mim nessa manhã. E com o Senhor eu faço uma aliança. Com o Senhor eu decido por uma posição. Se você recebeu o pão, se você recebeu o cálice, ore a Ele. Com suas palavras em voz alta, ainda que baixinho, com suas palavras em voz alta, você vai declarar a Ele uma resposta, a palavra que recebeu.